A partir de agora, no Jogo de Cintura. Momento do Futsal, com Henrique Silva. Olá, é hora de falar de futsal no Jogo de Cintura. A equipe do Santa Cruz, time de Santa Luzia, disputou a 19ª edição da Taça Brasil Feminina. A primeira divisão foi realizada na semana passada em Natal, Rio Grande do Norte. Mas não foi dessa vez que as meninas mineiras conseguiram acesso para a divisão especial. O elenco, comandado por Éder Fabiano, fez uma grande campanha e lutou até o último jogo, mas esbarrou nos critérios de desempate para avançar para as semifinais e terminou na terceira posição do Grupo B. O Santa Cruz teve uma campanha igual à dos dois primeiros colocados da chave, o Planaltina, do Distrito Federal, e o SMAC, do Pará. Os três times somaram 7 pontos, porém, o que impediu a classificação da equipe mineira foi o critério de desempate, o gol average, que é a divisão do número de gols feitos pelo número de gols sofridos. Apesar da eliminação, as mineiras tiveram o melhor ataque do Grupo B, 14 gols e um aproveitamento de 58,33%. A artilheira do time foi a Ala Guedes, que balançou as redes do ginásio Nélio Dias 4 vezes. O título ficou com Planaltina, que venceu na decisão o SMAC por 3-0. Já o time da ABB Juiz de Fora recebeu no último sábado o Poker Pack no ginásio Esporte Clube Juiz de Fora, e o encontro amistoso entre mineiros e cariocas terminou tudo igual, 4-4. A partida marcou o retorno do pivô Vander Carioca às quadras do nosso país. Um dos maiores jogadores da modalidade voltou a atuar para o clube brasileiro após 9 temporadas no futebol de salão europeu. O amistoso serviu para fortalecer ainda mais as equipes. O Petrópolis visa a Liga Futsal, enquanto a ABB, comandada pelo treinador Ivan Gal, se prepara para a primeira etapa do Gime e do Campeonato Mineiro do Interior. E começará esta semana, no ginásio do Riacho em Contagem, a 17ª edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-20. Os jogos da primeira rodada são, no dia 29, na segunda-feira, o Goiás enfrenta o Espírito Santo às 15h30. Às 17h, Pernambuco enfrenta o Paraná. Às 18h30, Paraíba enfrenta Santa Catarina. E, às 20h, Minas Gerais enfrenta a equipe do Rio de Janeiro. A tabela completa está no site da Federação Mineira de Futsal, www.fmfutsal.org.br. Repetindo, www.fmfutsal.org.br. O VIM Minas foi a Petrópolis enfrentar o Poker Pack em 2 partidas amistosas. Os encontros entre cariocas e mineiros aconteceram nos dias 24 e 25. Os jogos fazem parte da preparação de ambas as equipes para a disputa da Liga Futsal 2010 e foram realizados no ginásio da UCP. O Minas se deu melhor e venceu a primeira partida por 5-4 na quarta-feira. Com gols de Diguinho, Pichote, DS 2 vezes e Nando, o time vice-campeão da Superliga derrotou os donos da casa. No segundo duelo, que aconteceu no dia seguinte, o empate em 3-3 confirmou o equilíbrio de 2 grandes equipes do futsal brasileiro. Os gols dos Minas tenistas foram marcados por Dieguinho, Rafael e Nando. Eu volto no próximo programa com mais Momento do Futsal. Para o programa Jogo de Cintura da Rádio Inconfidência, repórter Henrique Silva. Um abraço. Você ouviu no Jogo de Cintura, Momento do Futsal.